Existe uma bomba. Um bêbado andando. Um vômito, um tombo. E tudo é agora. E tudo é escória. E tudo é caminho. Por entre os escombros. Alguém tá fugindo na noite do eclipse. Não há captura e não há chegada. Alguém tá fugindo e tudo é caminho. Um salto no abismo. Existe um buraco. Existe uma bomba. Um bêbado andando. Um vômito, um tombo. E tudo é agora. E tudo é escória. E tudo é caminho. Por entre os escombros.